bang, diggy bang. Bang. About the Way, Network Breakdown, Corona, The Rhythm of the Night, Motivate, Rocking for Myself, Wakefield, Think of You, Black and White, Do You Know? Começamos o primeiro set, né, a edição do Flash House de hoje com Adam ou AD/AM, como eu disse, tem um pontinho depois de cada letra, né? Factory ME é a vocal, a música é Zombie, uma versão diferentinha e bacana, hein? Esse foi o primeiro set do Flash House de hoje, então significa que fique por aí porque tem mais um bacana pra rolar, hein? Está ouvindo Flash House. Este é o som de Júpiter. E este de Netuno. Saturno. Urano. E este é o som da Rio Sul Rádio. Come on, boys, come on, girls. Rádio. Público diferenciado. Rádio diferenciada. 6:38. Inglês. Cedo ou tarde você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. Tem empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. Começando o segundo bloco do Flash House com Madonna Borderline. Uma versão muito bacana. Um nome que é estranho, né? Works in Bitches Innuendo Remix. Ah, estranhão, hein? Mas é bacana. Música.